Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, bem-vindos a mais um Zingarelho. Para resumo da semana mediática, aqui fica o registro da versão dos Dead Kennedys do I Fought the Law, onde, ao contrário das versões anteriores, em que a lei ganhava a quem a combatia, já se vislumbrava este ambiente judicial do só sei que nada sei e do que sei já tudo prescreveu. Fiquemos então com os Dead Kennedys e o tema I Fought the Law, and I won. Mantendo-nos no mundo judicial, ficamos também a saber que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos emitiu uma decisão que pode transformar-se em precedente jurídico para qualquer programa de vacinação de países da União Europeia. Essa decisão diz que a obrigatoriedade de vacinação não viola os direitos humanos. Ou seja, os humanos têm direito a uma opinião, podem, claro, ser contra as vacinas em geral, contra estas vacinas Covid em particular, ou até podem estar contra serem vacinados sem que se tenha realmente a certeza da eficácia e dos perigos das vacinas que por aí andam. São opiniões, e a malta vive numa sociedade democrática onde as opiniões são livres, até quando acusam etnias inteiras de problemas sociais. Mas ao contrário do que acontece com esses discursos racistas que depois até têm implementação oficial, estas opiniões sobre as vacinas são como as recusas das autarquias à mineração de lítio. Podem dizer o que quiserem, afinal, lá está, a malta vive numa sociedade democrática onde as opiniões são livres, mas não adianta para nada. No caso concreto das vacinas e da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é claro que os pais de determinadas crianças têm todo o direito a não querer que os filhos sejam vacinados. Afinal, a malta vive numa sociedade democrática onde as vontades são livres, mas os filhos terão de ser vacinados à mesma, porque, como diz o Tribunal, esta obrigatoriedade pode ser vista como necessária numa sociedade democrática. Não se sabe bem quem define o que é necessário numa sociedade democrática, muito menos porque é que a vacinação obrigatória contra a Covid-19, ou seja, a proibição da escolha de não vacinar os filhos, por exemplo, é uma dessas coisas fundamentais numa sociedade democrática. Talvez seja melhor também, a bem da democracia, prender todos os fumadores, comedores de sal, açúcar e carnes vermelhas, fornicadores descuidados e a malta que anda de chinelos e calções em dia de chuva e frio. Entre a possibilidade de contágio de algumas maleitas e a pressão que outras colocam nos serviços nacionais de saúde, estas obrigatoriedades e proibições poderão ser igualmente consideradas necessárias numa sociedade democrática. Digo eu. E fica a dica aos legisladores e aos seus tribunais. O medo e a gestão escolhida para esta pandemia já nos roubaram alguns hábitos de liberdade. Já nos sorripiaram algumas armas de luta. Já nos convenceram que sem um papá que nos cuide, oriente e diga o que fazer e o que não fazer, não sobreviveremos. Agora, com esta resposta do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos à queixa de alguns pais checos contra a obrigatoriedade de vacinarem os seus filhos, os limites da nossa liberdade são nova e gravemente reduzidos. Foram-se os chacais, chegou a vez dos tribunais. O Zeca, acredito, não quereria soar tão atual. Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais. Vão reunir o bom e o mau ladrão para votar sobre um caixão. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. A decisão do tribunal é como a sombra do punhal. Vamos matar o justo que ali jaz, para quem julga tanto faz. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Clarim sou o tambor, o morto já não sente dor. Quando o deserto nada tem a dar, vêm as águias almoçar. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. De comer, venham assassinos ver. Se o criminoso se esconder, nada de novo aconteceu. A recompensa ao punho que matou uma fortuna quem roubou. Guarda o teu roubo, guarda bem, dentro de um papel além. Guarda o teu roubo, guarda bem, dentro de um papel além. Como algumas pessoas ainda se lembrarão, na noite de 23 de abril de 2019, um grupo de jovens surpreendeu um discurso do Primeiro-Ministro para denunciar o crime da expansão do aeroporto da Portela e do novo aeroporto do Montijo. A culminar uma semana internacional de rebelião pela vida, esvoaçaram aviões de papel pela sala onde se celebrava o aniversário do Partido Socialista. Uma faixa denunciava: mais aviões? Só a brincar. Precisamos de um plano B. Não há planeta B. O Kiko, ativista da campanha A Terra, tentou tomar a palavra e chegou a fazê-lo até ser violentamente retirado pelos seguranças do Primeiro-Ministro. Com essa ação, conseguiu-se que pela primeira vez os média ecoassem a contestação a um dos maiores crimes atuais contra as nossas vidas e o nosso futuro. Na mesma Lisboa em que a Greta é recebida com honras de Estado por um muito humilde Presidente da Câmara, onde a preocupação ecológica é oficialmente acolhida como fundamental, o Kiko foi, 2 anos decorridos desde a sua ação, contactado pelo Ministério Público, curiosamente não para agradecer a denúncia de um enorme crime da atualidade, mas para o acusar de crime de desobediência qualificada. A pena pode ir até 2 anos de prisão. Porquê? Por perturbar a ordem e tranquilidade públicas, uma vez que não tinha comunicado a realização da manifestação à Câmara Municipal de Lisboa. Que eu saiba, a Câmara Municipal de Lisboa nunca me comunicou ou pediu autorização para, na última década, duplicar o número de aviões que passam por cima da minha cabeça, arruinar a saúde das lisboetas, transformar a cidade numa Disneylândia insustentável e comprometer a vida das gerações futuras. Avanci, uma rede mafiosa multinacional, não foi acusada de perturbar a ordem e tranquilidade públicas ao querer destruir um dos mais importantes estuários da Europa e empurrar-nos a todas para o caos climático para somar mais uns milhões, denuncia Kiko. O avião é de longe o mais poluidor e o mais elitista dos transportes. Também o que está mais livre de impostos. Ampliar aeroportos enquanto se encerram comboios internacionais é talvez a coisa mais estúpida e irresponsável que um político pode propor no século XXI. A ação de desobediência civil contribuiu para desmascarar o greenwashing da elite política e empresarial que fala em descarbonização e decide aumentar 50% as emissões da aviação em Portugal. Desde esse mesmo dia, ficamos a saber que o contributo da aviação para as alterações climáticas é 3 vezes maior do que estas admitiam. Milhares de estudantes, pais, sindicalistas e autarcas juntaram-se à denúncia do ecocídio do aeroporto do Montijo. A comunidade científica expôs problema atrás de problema e as associações ambientais colocaram o governo em tribunal. A Agência Portuguesa do Ambiente e o Instituto da Conservação da Natureza estão a ser investigados pela Polícia Judiciária. Enquanto os discursos dos políticos ecoarem os interesses das elites, a desobediência continuará a ser uma arma do povo. Alberto Martins, que estava a ser homenageado naquela noite, não pediu autorização prévia para interromper Américo Tomás. O 25 de Abril não foi comunicado à Câmara Municipal de Lisboa. Aqueles que julgam intimidar-nos não percebem o mundo em que vivem, não percebem que agimos segundo a nossa consciência e o nosso coração. Não estamos preocupados com anos de prisão. Estamos preocupadas com a vida. é a desobediência às leis da natureza que nos ameaça a todas, afirma Kiko. O julgamento do Kiko está marcado para o dia 13 de janeiro de 2022, em Lisboa, a capital verde europeia de 2020. Nos entretantos, há uma ação de desobediência civil em massa em defesa da vida que está anunciada para o próximo dia 22 de maio, em pleno aeroporto Humberto Delgado. Foi convocada por ativistas de várias organizações no 6º Encontro Nacional da Justiça Climática como forma de reivindicar menos aviões, uma transição justa e mais ferrovia. Já a 19 de abril, o protesto terá lugar em frente à sede do Partido Socialista, no Largo do Rato, em Lisboa. Entretanto, para desenjoar e combater quem nos impede de agirmos sobre os problemas que nos afetam, cá vai o hino dos MED. Movimento de Ação Direta. Entre a Covid-19 e a loucura do ecocídio, um apelo chegou-nos de França para uma série de ações, bloqueios, encontros e ocupações para enfrentar os lugares mais evidentemente venenosos e dispensáveis. Cimenteiras, fábricas de pesticidas ou produção de gás e granadas da polícia, indústria aeronáutica, publicitária ou de construção de plataformas tipo Amazon, unidades de criação industrial, desenvolvimento da indústria nuclear, etc. Depois de um ano na vida do planeta decorrido sob o signo da pandemia, sabemos que o fique em casa serviu igualmente para tentar confinar quem nas ruas e nos campos protestava e defendia a nossa casa comum, sem que neste tempo todo fossem postas em modo de pausa as constantes ameaças que ao longo dos anos levaram aldeias, cidades, comunidades e populações a erguer-se em defesa da sua casa. Verdadeiros territórios em luta, enfrentando os mais diversificados projetos destrutivos, essencialmente extrativistas e com graves consequências ambientais e sociais. Mas este novo normal não significou a paralisia dos movimentos sociais franceses. Para o próximo dia 17 de abril, uma constelação de sindicalistas, camponeses, zonas a defender, associações, territórios em luta, espaços autogeridos e cooperativas decidiram lançar um apelo comum por toda a França para uma terceira vaga de ações contra a reintoxicação do mundo. A ideia é repetir a vaga de ações do ano passado, quando, em plena pandemia, em 17 de junho e 17 de novembro de 2020, ocorreu uma ronda de ações, bloqueios, encontros e ocupações contra locais de produção, estaleiros, projetos e infraestruturas tóxicas. A plataforma, onde se coordenam à presente data mais de uma centena de coletivos de toda a França, recorda como em maio passado, à saída do primeiro confinamento, enquanto a máquina económica e produtivista voltava a disparar, um apelo para agir contra a reintoxicação do mundo foi lançado e seguido por dezenas de grupos em todo o país. Em 17 de junho, mais de 70 ações, ocupações, bloqueio espalharam-se simultaneamente. Desde então, construíram-se coletivos, resistências acordaram, projetos destrutivos foram parados. Este dia materializou um novo folgo das lutas no terreno face à dramática expansão da crise ecológica e ao cinismo patente dos nossos dirigentes. Um segundo momento de mobilização aconteceu no passado dia 17 de novembro, onde, apesar dos obstáculos e proibições, mobilizações nos quatro cantos do país conseguiram furar os muros do confinamento. Agora, uma vez mais, essa constelação de redes, organizações e espaços envolvidos na dinâmica dos dias 17 decidiu fazer um apelo comum para um novo dia de ações no sábado, 17 de abril. O apelo de 17 de abril, em França, ultrapassa no seu espírito a data e as fronteiras, e acontece igualmente coincidir 17 de abril com o Dia Internacional das Lutas Camponesas, data que se celebra desde há 25 anos. Na defesa da necessidade de preservar terras para uma agricultura que cuide da vida, os coletivos signatários da convocatória afirmam que, se falamos a sério quando afirmamos que queremos abandonar amplas partes do mundo mercantil, temos de construir formas de autonomia capazes de responder às nossas necessidades fundamentais. Assim, apelamos também a ocupações de terras nas cidades ou nas zonas periurbanas para projetos agrícolas, mas também à requisição de espaços de entreajuda, de cuidados, de redistribuição e criação. Não haverá viragem sem que se construam, aqui e agora, formas de vida com mais sentido e muito mais desejáveis do que as determinadas pelas necessidades do mercado. Podíamos continuar na senda das músicas sobre a ação direta, mas como a ação direta vem mais forte e mais incisiva quando o ódio toma conta de nós, vamos antes ficar com outro clássico, pelo menos da Rádio Paralelo, os Habeas Corpus com... Nos estáis obrigando a sentir cada vez mais ódio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macro comisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. personas como hijos de puta con nombre y apellidos, que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana, lo que en definitiva es el miedo al día a día, que vosotros ganáis y nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron, en la mania que defendíamos el puesto de trabajo, que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los camellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Mienten quienes son los que mienten, mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. No passado dia 10 de abril inaugurou no Gato Vadio, aqui no Porto, a exposição 3/3, na verdade 3/vertical 3, onde o ateliê com o mesmo nome dá a ver várias edições publicadas e comercializadas por si desde 2016. Um projeto multidinâmico e criativo na área das edições alternativas que funciona de modo entusiasta e com um sentido de âmbito coletivo e ambulante, de forma a dar realce à diversidade de publicações próprias e independentes. Uma exposição que se diria fã das antigas técnicas das artes gráficas e tipografia, de gravura, xilogravura, linogravura e serigrafia, da colagem à encadernação manual, complementando com o desenho manual, mas também com design gráfico mais atual e técnicas de impressão digital como o offset e a risografia. Podemos apreciar ilustração, banda desenhada, fotografia, design, poesia, música, cinema e muito mais. Uma exposição que é também uma venda de ilustrações, livros de artista, zines e toda uma panóplia de edições alternativas de pequena e média tiragem, seja de edição própria, seja de autor e ou independente. Tudo vale desde que permita fazer compreender que a pequena imprensa existe, porque há uma quantidade de gente com mais paixão do que juízo. Podes visitar a exposição na Rua da Maternidade número 124, no horário de abertura atual da Livraria Bar Gato Vadio. O horário é o seguinte: quartas, quintas e sextas das 16 às 20 e sábados das 10 às 13. Entretanto, o Gato anunciou que acaba de receber uma larga seleção de livros do fundo de catálogo do Atelier de Création Libertaire, uma editora sediada em Lyon que comemora agora 42 anos de atividade continuada. Durante este período, o Atelier de Création Libertaire publicou 240 livros de grande qualidade, tocando não apenas o pensamento anarquista e a tradição libertária, mas também um enorme conjunto de temas das ciências sociais, da filosofia, da história, da pedagogia ou das artes. Tanto quanto sabemos, estes livros, em língua francesa, nunca estiveram disponíveis em Portugal, muito embora se trate de uma oferta editorial de grande importância e originalidade. Como é bem conhecido, a Livraria do Gato Vadio oferece nas suas estantes, desde sempre, as mais diversas publicações informais ou militantes que constituem uma parte importante da criação editorial, seja no domínio político ou cultural. E o Atelier de Création Libertaire apresenta-se como mais uma demonstração de que as edições ancoradas em perspectivas filosóficas e políticas bem especificadas podem produzir livros de grande qualidade, quer no seu aspecto gráfico, quer na qualidade dos textos oferecidos. Estes livros não se dirigem apenas aos que circulam num meio qualificado como libertário, mas, antes do mais, a todos os que gostam de livros, livros bem produzidos, acutilantes e inteligentes. Passem pelo Gato, ajudem a que este espaço fundamental da cultura e da contracultura se mantenha aberto e aproveitem para ver a exposição 3/3 e esta seleção de livros do fundo de catálogo do Atelier de Création Libertaire. Mais uma vez, o Gato Vadio fica na Rua da Maternidade, número 124, no Porto, e está aberto às quartas, quintas e sextas, das 16 às 20, e aos sábados, das 10 às 13. Em luta contra a elitização da cultura, calculo que o Gato goste do Pequeno Burguês, de Martinho da Vila. Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado, do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Mas felizmente, eu consegui me formar. Mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. Depois de tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado, e quem quiser ser como eu vai ter que penar um bocado. Um bom bocado, vai penar um bom bocado. Um bom bocado, vai tomar um bom bocado. Um bom bocado, vai tomar um bom bocado. Um bom bocado, vai tomar. Stop Despejos, a Habita, outras associações, coletivos e pessoas individuais estão a acompanhar com preocupação a situação de risco de despejo sem alternativa de habitação da Maria João Neves, que teve um processo aberto em tribunal e que acaba de receber a notícia de que a Câmara Municipal de Lisboa pretende retirar o apartamento que lhe foi recentemente atribuído dentro do programa de renda apoiada. A 16 de dezembro de 2020, a Maria João foi notificada pela Sociedade Imobiliária Salmeran S.A., proprietária do prédio onde reside, para abandonar a casa onde vive desde há 8 anos, em Campo de Ourique, em Lisboa. A Maria João alugou um quarto neste apartamento em 2013 a uma pessoa que no início se apresentou como proprietária do mesmo. No momento em que esta pessoa faleceu, no verão de 2019, a Maria João comunicou imediatamente à Somarán a sua vontade de regularizar a situação, disponibilizou-se para negociar um acordo que fosse satisfatório para as duas partes e até propôs uma renda social num apartamento mais pequeno dos muitos prédios que a Somarán possui naquela cidade. É importante referir que um dos proprietários desta grande empresa é Miguel Stilwell de Andrade, atual presidente da EDP. Perante a resposta negativa da Somarán, a situação de falta de alternativa habitacional levou a Maria João a priorizar o direito a uma habitação digna e a continuar a viver na sua casa, depositando mensalmente numa conta aberta para esse propósito um valor de renda ajustado às suas possibilidades. No entanto, e no meio de uma pandemia, a Somarán pretende mesmo despejar uma pessoa que sabe que não tem alternativa habitacional e que se encontra numa situação de comprovada vulnerabilidade económica, social e sanitária. A Somarán exige ainda uma indemnização no valor de 90 mil euros, pedindo uma compensação por lucros cessantes e alegando sem fundamento que a permanência da Maria João no imóvel não só danificou o mesmo, como impediu a realização de obras necessárias. Na verdade, foi a Somarán que durante anos não realizou obras, deixando a casa da Maria João, onde chove durante todo o inverno, numa situação lastimável. No mês de março de 2021, depois de se ter andado a candidatar aos programas de habitação social desde 2018, a Câmara Municipal de Lisboa, dentro do programa de renda apoiada, atribuiu à Maria João um apartamento T1 no bairro da Penha de França. A alegria, porém, durou pouco. Logo no final desse mês, a Maria João foi notificada de que a candidatura dela será proposta para indeferimento por motivos burocráticos. Apesar de estar em risco iminente de despejo e cumprir todos os requisitos para lhe ser concedido um dos poucos insuficientes apartamentos do programa de renda apoiada, parece que a Câmara Municipal de Lisboa está disposta a retirar uma casa que já foi atribuída a quem precisa dela com urgência. Considerando que a função social da habitação deve prevalecer por cima dos lucros de grandes multiproprietários e que estamos perante um caso claro de risco de exclusão social e de violação dos direitos humanos, exige-se à Sociedade Imobiliária Somarán S.A. e à Câmara de Lisboa que seja retirada a denúncia que levou ao processo aberto em tribunal e que seja atribuída a Maria João, de forma definitiva, um apartamento no bairro da Penha de França dentro do programa de renda apoiada. Ou seja, exige-se uma solução habitacional urgente para a Maria João. Vamos ouvi-la. Eu tenho uma ação em tribunal contra mim para eu sair, para eu deixar de viver nesta habitação e tirar os sofás, as mesas, as cadeiras, o frigorífico, tudo, deixar tudo vazio. O que se passa é que eu não tenho alternativa de habitação, eu não tenho para onde ir. E, portanto, estou em risco de ir para a rua ou para um albergue. Eu nasci em Alvalade, vivi numa casa muito pequenina aos 3 anos porque os meus pais tinham muitas dificuldades. Formei-me em Engenharia do Ambiente e comecei-me a dedicar à cultura. Comecei a fazer audições de dança, de teatro, a fazer espetáculos profissionais. Mas por causa disso caí numa precariedade profunda. Então eu ainda tive um tempo de luta pela arte que compensava ou com trabalhos em call centers, ou servir à mesa em restaurantes, ou limpar quartos de hotéis. E por acaso, nessa altura em que o FMI esteve em Portugal, um pouco antes ou depois, o meu pai morreu, a minha mãe já tinha morrido há muito tempo. E com a crise, ao mesmo tempo que esteve cá o FMI, eu fui despedida no call center. A minha colega de trabalho ofereceu-me para eu vir para a casa dela. Quando eu cheguei, esta casa estava cheia de gente, fiquei assustada, já estava muito degradada. Portanto, eu não imaginava que era um subalugamento, não me apercebi disso. Pensei que ela fosse a proprietária, mas de qualquer maneira fiquei impressionada com o número de pessoas que estavam aqui a viver. Eu comecei a andar nos movimentos sociais, a falar com as pessoas, elas não se sentiram bem com isso e fui vítima de bullying muito forte. Um colega em particular de um dos apartamentos, de um dos quartos que eu não conhecia, porque no fundo eu vivia com desconhecidos, arrebentou-me a fechadura da porta do meu quarto, até que várias vezes vinha da universidade e ia direta para a esquadra dizer que tinha medo de vir para casa. Levei algum tempo a ter coragem para fazer queixa, mas cheguei a fazer. E depois, sempre que gritavam comigo no corredor ou eu não percebia as reações, comecei a chamar a polícia. Enfrentar a Câmara de Lisboa, vamos entrar na sessão pública da Câmara para apoiar a Maria João, que se inscreveu para falar, para explicar a situação dela, que está para ficar sem casa. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhores vereadores, vereadoras, população que aqui está presente e que me apoia. Não tenho contrato. Vivo num quarto interior, de janela e porta para a cozinha, numa área que eu calculo que seja aproximadamente 5 metros quadrados. Não bastante, não possuo qualquer fiador, devido à ausência de rede de suporte familiar. Por todos estes motivos, a única opção para escapar a esta situação de grande fragilidade e vulnerabilidade social passa pelo acesso a uma habitação social, e é esse aqui que venho hoje argumentar e reivindicar. Magoou-me o fato de ter que ser expulsa e sair de Campo de Ourique, onde eu tenho fortes relações de cidadania, mas preciso de uma habitação, seja onde for, e está nas vossas mãos. Obrigada pela vossa disponibilidade. Eu sozinha nunca conseguiria resolver nem a minha situação de precariedade laboral, nem a minha situação de precariedade habitacional. A Associação Habita começou a fazer reuniões coletivas com muitas famílias que estavam a perder a habitação ou que viviam em condições indignas como eu. Formou-se também a Stop Despejos, que é um movimento orgânico de parar despejos, de tornar público o que existe no interior das casas e de que as pessoas têm medo e que acabam por se isolar. E eu resolvi também observar melhor o meu bairro, o que me rodeia, não ver só o que se passa dentro da minha casa, mas também os prédios à minha volta, as pessoas à minha volta. E aqui em Campo de Ourique fizemos uma grande conferência pela habitação na Padaria do Povo, que coincidiu na altura em que a Fidelidade, a seguradora, vendeu muitos prédios em massa. Muitas pessoas estavam assustadas porque estavam a receber rescisões de contratos. Muitas saíram e depois esses prédios passaram para um fundo abutre, o Neptune Category. Pronto, e no fundo, apesar de eu ter um problema no interior de casa, achei que era importante partilhá-lo com as pessoas e entre todos, ajudarmos mutuamente e resolver um problema que existe e que já existe muito antes da pandemia e que está a ser agravado. E a pessoa que subalugava, ou que alugava os quartos, morreu em junho de 2019. E nessa altura eu contactei os proprietários a dizer que eu estava aqui em casa e que não tenho alternativa de habitação, ou seja, a Sociedade Civil Imobiliária Somerã. Umas semanas depois, veio cá a casa o administrador, esteve aqui comigo nesta sala e disse-me: vá-se embora. Eu disse: mas eu não tenho alternativa de habitação, eu não tenho para onde ir. Então ele disse-me: então vamos colocar um processo judicial. Está-me a acusar de ocupação ilícita, quando eu na realidade eu vivia aqui num quarto, pagava uma renda, mas apesar disso eles realizam um processo em que me acusam de ocupar ilicitamente e ainda me solicitam uma indemnização de 90 mil euros. Thank you. Para quem já não se lembra, ainda decorre a primavera agroecológica. Ficamos com o som do seu anúncio para finalizar este zingarelho. Até para a semana. Primavera AI 2021. Encontros para uma primavera agroecológica. 21 de março até ao 1º de maio. Que caminhos para a transição agroecológica em Portugal? Práticas, desafios, redes. Diálogos, encontros, declarações. Experiências, comunidades, políticas, derrasques e revoluções. Mais informação em gaia.org.pt ou no Facebook em Primaverai 2021. Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.